Solo gol no 983-05 para pushback entrenamento. Autorizado, chame táxi com 93. Para aproximar o táxi com 93. 0 graus, com no 0 não, livre pouso não no 0. Pouso não no 0, com no 260. De frequência livre a estacionar. Esse é o remetido, com no 260. Confia o motivo no 260. 260, suba para 2000, chame controle 199, decimal 8. 2098, estabilizou o ano 2060. Vicente. Decolando das 3602, decolando das 32, chame controle 199, decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Controle, bom dia, TAM 3602, decolou na sua escuta. TAM 3602, contato, suba e mantenha o 300 na saída da EL, saída após que deve. Ok, na da EL, TAM 3602, pode voar direto da EL? Exato, direto da EL. Voando da EL. Controle, Guam 260, arremeteu, está cruzando 1700 para 2000. O senhor prefere perna do vento de base da 190 ou seguir sua vetoração para o final de ano? Perna do vento da 190, gola 260. A perna do vento da 190, então está autorizado curva esquerda para a perna do vento, reposte para gerar base. Esquerda da perna do vento, reportará gerando base, gola 260. Após descer curva pela esquerda, o perfil de subida é Pucajama, transição Caju, controle 1, 19, decimal 8, torre 1, 18, decimal 9, 5, e o código 5522. Afirmativo, senhor, autorizado 350 para Recife, via Upper Whisky 58, decola pista 10, após cruzar 2000, a terceira milha, curva esquerda, Pucajama, Aracaju. 198 é o controle, 295 a torre, 5522 o transponder. O Oceaner 6140. 5522, portão 2, chame pronto, 6140. 3, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 340, estou com tráfego em retaguarda, a gente já puxou a retaguarda. Está pronto o 6140, senhor? Não, estou ciente, o senhor está pronto. Porém, eu tenho uma aeronave da Gol à sua cauda que vai impossibilitar de iniciar o pushback. Só um instantinho, por gentileza. Ah, tem aqui. Eu... É a 6140 aguardando. E o trip 5486 também está pronto na remota, confere? Firmo, remota no 4, aguardando o pushback e acionamento. Porque na remota no 4 não tem nenhum empecilho, está livre para puxar e acionar e pode táxi, trip. Livre, pushback e acionamento, reportará para o táxi, 5486. Gol 1397, está pronto para o táxi, 133 a bordo, 4 horas e 10, de autonomia alterna Galeão. 133, 410 Galeão, táxi à direita via Índia, ingressando na Taxiway Alpha, transfira a torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 5, via Índia, 1397. 95, Índia, ingressando na Alpha, 395 no 397. Oxa, né, 6140, assim como o tráfego da Gol libera a sua cauda aí no Pátio 1, tá livre para puxar o sinal 2, chame o táxi. Assim que o Gol liberar a cauda, tá autorizado o push de chamar na táxi, 6140. Desça para a altitude de tráfego, Lima Charlie Alpha. Atualizada a altitude de tráfego, Lima Charlie Alpha. Tente manter o ponto de espera no 397. Vai lá. Comando 3917, vamos ter vida aeronave cruzando a terminal, está restrito no nível 090 até 25 milhas. Restrito ao 090 até 25 milhas, sim, com 397. O trip 5486, táxi autorizado à esquerda, via pátio. Táxi até inicialmente até o através do portão 612, na sequência é instruída para prosseguir. E está no, na instrução de subida, está restrito ao nível 090 até 25 milhas. Ou liberação pelo controle devido ao cruzamento no terminal de aeronave a, no nível 1 centena, ok? O 3P5486 ciente, autorizado o táxi pelo pátio até o través da portão 6, aguardando instruções. Está restrito ao 090 por 25 milhas, aguardando instruções de controle. 5486. Autólogo 1983, com 190 a bordo, 4 horas e 4 minutos, caminhão está na passagem. Ok, copiado, táxi direito via Juliette. Seu tráfego também está restrito ao nível 090 até 25 milhas no perfil da subida. Ainda está na Taxi Alfa, torre 186, o POB 196 com um galeão 404 no, na autonomia. POB 196 por na Alfa, torre 186, o gol 196. Bom, a primeira à sua direita, o altímetro agora 1015 no 015, tem uma boa viagem. Trip 5486, observará o 37 da Gol, siga o tráfego no ponto de espera número, número 3. A retaguarda do Gol é à sua direita na frente do parte 3, altímetro 1015, boa viagem, 5486. 5486, igual com o Gol aqui, vai seguir com o número 3. Quilo Tango Romeu, prossiga. Procedente de Morro de São Paulo, senhor, mantém um colo 1510 na Praia de Paris, acionado 0124 no transponder. 0124, confia. 0124, afirmativo. Sim. Para a rotatória, Kilo Tango Romeu. São Paulo para Paris, para a rotatória, Kilo Tango Romeu. Táxi Oceania 140, POB 92, do 3, 4 horas de autonomia alterna, Salvador. 92, 4 horas aqui na alternada, confere? Confere. Seguirá a sua direita até a da Trip, no ponto de espera, torre 186, altímetro, 186 não, 1895, altímetro 1015, tem uma boa viagem. Oceania 140, estamos com a instruçãozinha aí do nível 090 até 25 milhas afastado do Salvador devido a um cruzamento de um tráfego ao nível 100, ok? Sente, restrito 25 milhas, nível 090, livre táxi, seguindo o tipo 1895 no ponto de espera, mesmo. 140. Fonte, altímetro 1015, tenha uma boa viagem. Isso, obrigado. Olá, Salvador, gol no 260, livrou aqui, está na Alfa. Levante, o Bozo levou, táxi em frente, estão cruzando em uma viatura e um trator, mas não vai interferir no seu táxi. Da presente, ingressará via segunda esquerda, via Juliette, para o portão 3 do pátio 1. Ok, está visual o tráfego essencial, ingressa via Juliette para o 3 no pátio 1, gol no 260. Meia localizador. Emiturre agora 11895, bom pouso. 1895. Pode estar pronto, gol 1985. Oi, Salvador, está 3896, 2 milhas de Simbra. 3896, cheque o trem, livre pouso no 10, vento 120 graus com no 19, altímetro no 0 no 5. Passado e travado, autorizado pouso na 10, senhor 3896. Pouso 397, decolado aos 42, chame controle 19.8, bom voo. 198, obrigado, 97. Antônio, gol 93. Prossiga. Quem é 1895, está no ponto zero. Gente, mantém o ponto zero, 983. É que o sol está mandando chamar em 18,6, ok? Ok, vamos verificar aqui. 397. Bom, 397, contato, submantém nível 36, questão, submantém nível 090, direto para a posição Leda. Restrito 090, direto Leda, 1397. E o motivo da restrição é tráfego na vertical do Salvador no nível 100, que é um bandeirante no rumo sudoeste, 1397. 7. Inicialmente a presente posição, vamos ver se eu coordeno o seu ingresso da presente pela Índia, à frente do avião. Só um instantinho, por gentileza. Ah, tá, não aguardo, vou no 260. O cinema é 140, solo voltando? Chega. Direto rotatória. Mantendo 1.500 pés, estou recebendo 1.200 pés, que luta, vamos ver. Ciente, mantendo 1.500, vai aguardar para a rotatória, que luta, vamos ver. Controle a Machado Alfa. Prossiga, Lima Machado Alfa. Ok, nós estamos a 12 milhas, cruzando 1.200 pés para a altitude de tráfego. Confia a posição que solicitou para cruzar? Alcia, e próxima Simões Filho, próxima rotatória. Tá aqui, nós não conhecemos bem aqui a área. Nos orientais. Sem problema, prossiga direto para a final da 17, Lima Machado Alfa. Aguarde, queremos transferir essa aeronave para todos. Ali, o Machado Alfa. O Machado Alfa foi atorado. Somente o pouso reabastece e prossegue para a ponte seguro. Sente. Se aproximar para 107 ou para 10? Qual pista em uso que deseja pousar, Ali Machado Alfa? 10. Ali Machado Alfa, não foi possível copiar. Qual pista que deseja prosseguir para pouso? 10. Entendido, 10. Ciente. Então desça para a altitude de 1.000 pés, Lima Charlie Alfa. Ok, mantendo 1.000 pés. Kilo Tango Romeo, mantenha 1.500 pés. Temos tráfego que irá prosseguir para pouso, 190, mantendo 1.000 pés. Ciente, Romeo. Patango Vitor, Índia Juliet, Salvador Cairo, 1.000 pés via corredores, achei a caixa pegos. 19.8, controle a torre 18.95. Acione o código 0160 padrão. Vitor e Juliette, está no pátio 4, POB de... Rotatória. 360 pela esquerda, depois você sai rotatória, Romeu. Bom, no 397, suba sem restrição, nível 360, bom no 397. 360, 397. No único, da presente, parte 4, 2895 para acionamento táxi da classe. Juli, vovô. Com 93, a linha decola da 10, vento 0, 90 graus, com 10 nosso. A linha decola 0, no 93. Paulo Salvador, 3896, livrou na sua escuta. Bom dia, tá 3896, táxi autorizado em frente, segunda esquerda via Juliette, pátio 1, o portão é o 612. Ok, segunda esquerda via Juliette para o 612, tá 3896. Boa linha, mantendo no 0, 3P5486. Lima Tchalhau, prossiga direto para a base da pista 10 e chame torre 1895. Tem uma chave alfa, grato. Salvador, Papa Romeu, Lima Charlie Alfa. Lima Charlie Alfa, confirme, segue para o 10. Afirmativo, autorizado pelo controle, pelo a base da 10. Gente, reparte na base, Lima Charlie Alfa. Lima Charlie Alfa. Lima Kilo Zulu, parte 5, parte 3. Ok, está livre até a retaguarda do tráfego da companhia na Quebec. 21.9. Atua 360, Kilo Tango Romeo. Prosseguindo direto rotatório, Kilo Tango Romeo. Rotatório, Romeo. Então, Chanel, ponto de espera para nós. Manter ponto de espera mesmo, 40. 0. Com 983, decolado aos 47, chame controle 19, decima 8, bom voo. Tá lá, vem. Controle voo 93. E decolagem, 35486. 3 contato radar na decolagem, submantém nível 360 sem restrição. 360 sem restrição, 983. Matilde Alfa, está ingressando na base da 190. Gente, aguarde pista livre. Matilde Alfa. 23. Autorizado. Autorizado direto da El. Quanto a El, 93. Chama no pátio 3. Charlie Alpha, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 99, altímetro no 0 no 5. Veio uma Charlie Alpha. 4486, decolado aos 48, chame controle 19.8, bom voo. Chamado controle 19.8, grato, 5486. Sete, chame Recife agora na frequência 1251, na alterna 3325, gol no 397. 251-3325-1397. Salvador, bom dia, Trip 5486, decolou, cruza 1500 pés, na sua escuta. Trip 5486, contato radar, submantém nível 200, Trip 5486. Autorizado, subida para o 200, Trip 5486. Quilo Tango Romeu, chame torre, 118, decimal 95, Quilo Tango Romeu. 95, Romeu. Tchau, Léo. Oi, Quilo Tango Romeu, ingresso na final no 7, a parte final é 3 milhas. Passar na final de 3 milhas, Tango Romeu. Na 6140, ali mantém, 10. Ali mantém na 10-6140. Juliette, acionado pelo Tataxi. Gente, livre táxi, altímetro 10 no 5, chama para ingresso, Vitorinha Juliette. Para ingresso. Na 6140, informo que está liberado da restrição do nível 090. Liberado da restrição, 6140. Charlie Alpha, solo 5-1, informa o destino. Empate 3 para rebaixamento. Descente, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Mantenha o ponto de espera, Vitorinho de Juliette. Tá. 00 graus com 99. É, livre decolagem, Chanel, 6140. Tango Romeu, livre pouso na 1-7, ventuno 00 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, Romeu. Vê se o piloto tá rodando. 1-0-0 graus, quando 0 nasce. Grava, Romeu. Pois é, não, 5-0, vou 9-3. Flame é 1-4-0, decolado ao 5-3, chão controle 1-9, cima 8, bom voo. 9-8, obrigado. Salvador, vem 1-4-0 da Uxané, decolou, escute. Contato radar, tudo mantém nível 350, na saída Pucajão, Maracaju, Uxané 6-1-4-0. 350, Pucaracaju, autoriza na proa, vá na proa de Puca da presente? Autorizado. Cruzando 160, igual 983. Também Recife agora na frequência 1251, na alterna 133325, gol no 983. 251, 3325. Afirmo. Okay. Alô, Tango Romeu, solo ao 54, livre à direita, livre táxi, parte 5. Ativo. Chame pronto para acionamento, POB padrão 04. Paciente da informação mais. Bono 270, acendo a identificação, diz que mantém ao nível 040, na chegada ponto e aguarde LS Extrui, pista no 0, ajuste no 015. P15, desce para o 040 na chegada ponto, aguardando o X-Ray, pista no 0, o bolo vai tentar. Juliette, livre decolar da 17, vento 090 graus, cono 09. Juliette, decolador 56, chame controle 19, cima 8, bom voo. 98, vou trabalhar até recreativo. Controle Salvador, passando com o Vitorinho de Juliette. Juliette, prossiga visual, corredor cheio, mil pés, reporte passando no farol da barra. Passar mil pés, reportará o farol da barra, Juliette. Salvador, muito bom dia, tá 398, transfere sempre da mais. Na 3898, essa via chega da Mari até a altitude de 3000, aguarde ali a 6 Ray, pista 90, ajuste 90, 95. Atenção dessa via, UTA 3198. Olha, 6543, controle. O cara já 43, pra escuta. Ah, controle Salvador 4207, passa o 250 por 170. Carajá 43, serviço está terminado. Mantém nível 00, chamilhão 1201. Carajá 43. 201, no grava. Azul 4207, desça mantém 050 na chegada ponta, aguarde a LS X-Ray, ajuste no 095. Aciona a identificação, Azul 4207. Identifica no 095, chegada ponte do X-Ray na 10, 4207. Chame 1140, chame Recife agora, frequência 112545, alterna 2685. 5541 Juliette, prossiga. Autorizando a PD 025 para o São Paulo direto. Autorizado, Vitor Indigente.